Antena Web Informação. Talvez muitos não saibam, mas a América Latina é rica em rock. Por isso mesmo, existe o programa Sem Fronteira, um espaço produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Fernando Rosa, onde durante 60 minutos, aproximadamente, vamos não só revisitar o passado, mas também ter em conta o presente, a atualidade, as novidades do género rock, sobretudo na América Latina. Sem Fronteira, aos sábados, às 3 da manhã, com a apresentação de Fernando Rosa, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Houve um acidente entre Faro e Portimão. Um autocarro de turistas caiu numa ravina, causando 3 vítimas mortais e 31 feridos, alguns deles em estado grave. Eram todos imigrantes holandeses, saídos do aeroporto, iam para Armação de Pera. 34 pessoas neste autocarro de turismo. Uma delas era um motorista que se terá sentido mal, o que levou depois ao despiste da viatura e à consequente queda numa ravina. Sorte não era demasiado grande. Ainda assim, foi o suficiente para tirar a vida a 3 pessoas. As vítimas foram prontamente identificadas pelo comando que estava no local ou que ocorreu ao local quando, por volta das 23 horas e 30 minutos, foi chamado para dar conta da ocorrência. As vítimas, como já disse, foram prontamente identificadas, mas a polícia não revelou dados sobre as vítimas mortais. Explicou apenas que no autocarro seguiam, para além do motorista, 33 imigrantes holandeses, um dos quais uma criança de 3 anos de idade. A situação estará agora a ser estudada, o acidente vai ser analisado para que se apurem as respectivas causas, mas avalia-se uma falha cardíaca que terá provocado a indisposição do motorista e o consequente despiste. O motorista é um dos feridos graves, que entretanto já recuperou a consciência e falou com as autoridades. Não há estado de graça, não há período de graça. 30 de junho é o limite para que a Grécia pague os seus 1.500 milhões de euros que deve aos credores. Se no dia 1 de julho a Grécia não pagar este valor, estará em default financeiro. Palavras da presidente do FMI, Christine Lagarde, à entrada para a reunião do Eurogrupo que se realiza nesta tarde e que vai mais uma vez ter como tema principal a Grécia e o possível Grexit. Algo que ninguém quer, mas também não há esperanças. Há céticos como Sobol ou até mesmo alguns gregos. Mas, acima de tudo, ainda há a esperança de que até ao dia 30 haja um acordo. Antes da reunião que irá acontecer na próxima segunda-feira, Antena Web sabe que neste fim de semana os líderes europeus do Eurogrupo poderão voltar a encontrar-se se hoje não houver nenhuma decisão que seja um significativo progresso para que a Grécia possa pagar a dívida e receber nova tranche financeira. Ele tem 103 anos, ela tem 91. No total, juntos completam mais de 194 anos. É o novo recorde do Guinness. George Kirby e Doreen Lucky, do Reino Unido, casaram no domingo passado, mas o casamento só foi tornado público hoje. Os dois já viviam juntos desde 1988. Daí vieram 7 filhos, que degeneraram depois em 15 netos e também resultaram em 7 bisnetos. Lógico que não foi apenas nestes 27 anos, os filhos já tinham tido há mais tempo, mas só passaram a viver juntos desde 1988. Desde então, sempre estabeleceram uma convivência saudável. Mas neste domingo que passou, dia 14, decidiram dar um nó e casaram numa igreja do Reino Unido. É o casal mais velho que supera o casal francês que em 2002 também já tinha casado em Paris. O mercado de transferências no futebol está ao rubro. Raul Jiménez pode ser novo jogador para o Sporting, enquanto que Maxi Pereira reforça a ideia de se manter no Sport no Benfica. Jorge Jesus visitou ontem a Academia de Alcochete e gostou do que viu. Palavras suas: há muito trabalho para fazer, há muita força para aproveitar e o treinador, que até 30 de junho pertence oficialmente ao Sport Lisboa Benfica, só vai começar a treinar no dia 1 a equipa do Sporting Clube de Portugal. Ainda por resolver está a questão de Marco Silva, uma situação que o treinador, que pertencia ao Vitória de Setúbal e que agora vai integrar a equipa do Ludogorets da Bulgária, comentou como negativa para o futebol português. Este treinador de Vitória de Setúbal saiu de Vitória de Setúbal, vai passar agora a treinar o Ludogorets, que é um campeão da Bulgária. Os objetivos já estão definidos: passar até à fase de grupos da Liga dos Campeões, renovar o título de campeão e vencer a Taça da Bulgária. Outras transferências estarão por acontecer, mais entradas para o Futebol Clube do Porto, o Benfica e também o Sporting. Brahimi poderá estar de saída, mas os 27 milhões de euros poderão não ser suficientes. A equipa de Jorge Nuno Pinto da Costa e também de Ruben Lopetegui poderá não estar disposta a abrir mão de Brahimi, a não ser por uma cláusula de rescisão, que neste caso é de 50 milhões de euros. O mercado fecha a 31 de agosto. Até lá, muita tinta haverá de correr. O nosso Antenão Informação fica por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Até amanhã.